Marta Santos. Boa noite. Esta noite, de certeza que não vou estar à escuta. Até amanhã. Até amanhã. É o som que identifica a partir da meia-noite e até às 3 da manhã na Rádio Comercial as horas do António Sérgio. Hi, how you doing? Sexta-feira na Rádio Comercial. Olá, boa noite. Mrs. McGrath, the sergeant said, would you like a soldier or your son dead? The scarlet coat, the big cocktail, and Mrs. McGrath, would you like that? Right, holding the A2, right, right. With your 2 right, holding the A2, right, right. Now, Mrs. McGrath lived on the shore, and after 7 years and more, she spied a ship coming to the bay with her son from far away. Captain dear, where have you been? You've been sailing the Mediterranean. Have you news? My son Ted, is he living or is he dead? Is he too right, holy diddy, hey, too right, right, right. Is he too right, holy diddy, hey, too right, right, right. King Ted without any legs and in that place two wooden pegs. She kissed him a dozen times or two and said, my God, Ted, is it you? Were you drunk or were you blind when you left your 2 fine legs behind? Or was it walking upon the sea that wore your 2 fine legs away? With a 2 right, hold it, hey, 2 right, right. With a 2 right, hold it, hey, 2 right, right. With a 2 right, hold it, hey, 2 right, right. With a 2 right, hold it. I wasn't drunk and I wasn't blind when I left my 2 fine legs behind. A cannonball on the 5th of May tore my 2 fine legs away. My teddy boy, the widow cried, your 2 fine legs were your mother's pride. Stumps of a tree won't do it all, why didn't you run from a cannonball? I do proclaim, live on the blood and the mother's pain. I'd rather have my son as he used to be than the king of America and his whole name. With a 2 right, hold it, the 2 right, with a 2 right, hold it, the 2 right. Hoje é a tripla hora de sexta-feira, antenas da Rádio Comercial. É a grande celebração de Bruce Springsteen, da banda que conseguiu reunir para celebrar alguns dos originais inesquecíveis de Pete Seeger, ainda Seeger Sargent. O álbum tem o genérico We Shall Overcome. Foram Miss McGrath e Pay Me My Money Down. Pay me my money down. Tomorrow is our sailing day. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. Mrs. McGrath e Pay Me My Money Down, a música de Pete Seeger à solta através da homenagem de Bruce Springsteen e a incrível banda que conseguiu reunir para estas Seeger Sessions We Shall Overcome.

ouvindo com calma e vai-se gostando cada vez mais. Trata-se do álbum Bright Idea dos Orson, de que hoje recuperamos um outro tema que não tinha rodado ainda por aqui, este Last Night. De resto, dá para se deliciarem também com Happiness, Orson, tal e qual como em Orson Welles. Is it really such a big deal? It just seems like the right situation. Ah, to say how I really feel. I love the way that you look at me. Springsteen, há pouco, duas para o álbum dedicado aos originais de Pete Seeger, Bruce Springsteen and Band, We Shall Overcome, e também os Orson, Happiness, e antes Last Night para o álbum Bright Idea, para nós a estreia dos Orson, e que estreia. Quando ouve aquela música e não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Mas há outra maneira de passar o verão sem ser em festa. De norte a sul, vai ser só levantar poeira. Sagres Choparere, by Portugal Electric. Um espetáculo em movimento que não vai deixar ninguém ficar parado. Jota Quest, Ivete Sangalo e muito mais. 14 de julho no Porto, 15 de julho em Braga, 22 de julho em Lisboa, com o espetáculo de Juanes, 23 de julho em Portimão. Sagres Show Arere, by Portugal Electric, com a garantia Rádio Comercial. Peter said to Paul, you know all those words we wrote are just the rules of the game, and the rules are the first to go. But now talking to God is Laurel begging Hardy for a gun. I got a girl in the war, man, I wonder what it is we've done. Said to Petey, you gotta rock yourself a little harder. Pretend the dove from above is a dragon and your feet are on fire. But I got a girl in the war, Paul, the only thing I know to do is turn up the music and pray that she makes it. Tripla de sexta-feira, António Sérgio, nas horas da Rádio Comercial, tudo em soltas. As rubricas fixas surgem apenas na segunda hora. Começamos pela viagem downtown ao 1h40, mas hoje é noite também de despedida dessas mesmas rubricas. Tudo em soltas, como dizíamos, Josh Ritter, Girl in the War, também os Drive-By Truckers. Night Truckers, Daylight. She's got me tied in a knot, that's what I thought she'd do. Don't ask me what's on my mind, I'm fine, I'll push on. And birds on a wire tire, but no one gets free. I'd pay to tear these chains away to steal sympathy. Estas Drive-By Truckers são soltas na primeira de 3 horas de edição de sexta-feira, Rádio Comercial com António Sérgio nas horas. Rádio Comercial. Numbers. She She's got a paradise camouflage, like a whip crack sending me shivers. She's a pole gonna strip my notion, riding low on the drunken rivers. She's a dentro, sexta-feira, Rádio Comercial acaba-nos à boleia das soltas nas horas de AS. Recomendações para Back, The New Pollution, e um tema que neste CD single era, na altura ainda não editado, agora já faz parte de alguma compilação, certamente. Electric Music and the Summer People, Back. Zigzag patience, vibrating the ancients. Beaches of plenty, the pits of a levee. Let's don't be like everyone else with the one shift rules, the halfway hells, big black drums, beat of the night, running away. That's what I like. Villages burning, convalescence, open the presents. Wandering children, ready and willing. Pagans and lightweights, harness the highways. Let's not be like everyone else with the one chip. Rivals, recycling Bibles. Let's all be like everyone else with the one shift rows, the halfway hells, big black drums. Estes dois irmãos dão todo um novo significado à expressão filhos da mãe. É que entre uma mãe de 102 anos e uma herança, adivinha o que é que eles preferem? A Rádio Comercial apresenta Meninos da Mamã, uma comédia com Manuel Cavaco e João Ricardo em cena no Teatro Armando Cortês. Às 9h30 da noite, de quarta a domingo, com a garantia Rádio Comercial. A Rádio Comercial apresenta a maior banda do mundo em concerto. Pink Floyd. Pink Floyd. Edição do duplo DVD Pulse. Saiba tudo, ganhe DVDs e seja o primeiro a ver as imagens desse concerto arrebatador durante o fim de semana. Pink Floyd a pulso. No próximo fim de semana, na Comercial. Sérgio Nazores, a edição de sexta-feira, meia-noite, 3 antenas da Rádio Comercial para todo o país. Tudo por enquanto em soltas da Waterboys, We Will Not Be Lovers. Morfin, Buena. Toca Animar em Vila Nova de Paiva e Rezende 88.7. Muito perto já da uma da manhã, exatamente. Deixa-me ver. Não 12, mas 11 minutos. Rich Thompson. Walking Through a Wasted Land. Walk down. Mitchell Thompson, Walking Through a Wasted Land. Amanhã, entre as 2 e as 3, isso sim será a grande hora das recordações, com a lista negra em desfile, aproveitando a ausência, mais uma vez, da fala da tribo. Mesmo assim, porque há algumas recordações, esta de Rich Thompson, que a maior parte das pessoas não conhece e, portanto, não funciona sequer como recordação no vosso imaginário. Talvez esta, a Easy Joint No. 1, para Nick Drake. Nick who? Nick Drake. Where you come from? Do you swear in the night? Would it mean much to you if I treat you right? Or do you like what you're doing? Would you do it some more? Or will you stop once and wonder what you're doing it for? Hey, slow Jane, make sense. Slow, slow Jane, cross the fence. Something that's past. Do you find things are moving just a little too fast? Or do you hope to find new ways of quenching your thirst? Do you hope to find new ways of doing better than your worst? Hey, slow Jane, let me prove. Slow, slow Jane, we're on. Same for me one day. So try to be true, even if it's only in your hazy. Can you tell if you're moving with no mirror to see? If you're just riding in your mind, it looks a little like me. Is it all so confusing? Is it hard to believe? When the winter's coming, can you sign up and slow Jane, clear your eye. Slow, slow Jane, fly on by.

mais da segunda de 3 horas, a edição de sexta-feira, António Sérgio, nas horas da Rádio Comercial. É um tema com 40 anos, exatamente. Rain dos Beatles, fazia parte do álbum Revolver, agora na compilação Reloaded, da Mojo, entregue pela versão, ou pela entrega, naturalmente, de Ed Harcourt, Rain. Come on. Yeah, yeah, yes. Turn into. Todos sabemos em que casa queremos viver e

aos sons da praticamente inauguração da segunda de 3 horas, António Sérgio, na Rádio Comercial, até às 3, edição de sexta-feira, Stadium Arcadium, os Red Hot Chili Peppers, Desecration Smile e um outro single, Tell Me, Baby. Red Hot Chili Peppers. Temporary this cat. cash and carry. I'm stepping up to indicate the time has come to deviate. And all I want is for you to be happy and take this moment to make you my family. And finally you have found something perfect. And finally you have found death defying this mess I'm buying. It's raining down with love and hate, and I find it hard to motivate. And estuary is blessed but scary. Your heart's about to palpitate, and I'm not about to hesitate. And want to treasure the rest of your days here and give you pleasure in so many ways, dear. And finally you have found something perfect. And finally you have found. Here we go. Cool do ano. A altura para relaxar e pensar, está-se bem. E a Rádio Comercial e a Corinne Bailey Ray querem que você e a sua cara metade assistam a um espetáculo com muito boa onda. Vá ver a Corinne Bailey Ray à Somerset House em Londres. Escreva a Marta Santos. A melhor dedicatória de amor a chegar a marta@radiocomercial.clix.pt vai ter direito a uma viagem de mão dada até terras de Sua Majestade. Com a garantia Rádio Comercial. Quando ouve aquela música e não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Now girl, you're still true to me. There's nothing in this world to stop me worrying about that girl. Tell me, who can I turn to? Who can I believe? Pequeno destaque na segunda hora de hoje, como sabem, à 1h40, pela última vez, surge a viagem Downtown. Esta é uma dedicatória muito especial aos Kinks, ou à música dos Kinks, com várias colaborações. A primeira foi do Mark Lanegan com este Nothing in the World Can't Stop Me Worrying About That Girl. Seguimos viagem rapidamente com Ada Dobby, Baby Grumps e os Mara City Devils, para temas indescritíveis como The Way Love Used to Be, Sunny Afternoon e Alcohol. Long live the Kinks. It's not far away, love, but if you come, I know a place where we'll be alone, and we'll talk of life the way love used to be. We'll lion. He's taking everything I got. All I got is a sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. Já uma longínqua compilação preparada pela Sub Pop, dedicada à música dos Kinks, com o genérico Give the People What We Want, Mark Lanegan, Edda Dubi, este cromo de Seattle chamado Baby Grumps, com Sunny Afternoon. The Mother City Devils vem com um dos melhores momentos do álbum. Para o título Alcohol, e depois encerramos com os Fastbacks e Waterloo Sunset, mais pelo Waterloo Sunset do que pelos Fastbacks. É a noite de sexta-feira, Rádio Comercial com António Sérgio, nas horas até às três. Here's a story about a sinner who used to be a winner, who enjoyed a life of prominence and position. But the pressures and the office and the socialite engagements and the selfish wise fanatical ambition, it turned him to the booze and he mixed up with a floozy and she led him to a life of indecision. The floozy made him spend his dough, left him lying on skid row, drunk and lag at some Salvation Army mission. It's such a shame. Pernod or tequila. Rum, scotch, vodka on the rocks, as long as all the troubles disappear. He messed up his life when he beat up his wife. The blues he's gone and found another sucker. She'll turn him to the drink, she'll lead him to the brink. And when the money's gone, she'll leave him in the gutter. It's such a shame. Este vai ser um concerto muito especial e que vai tentar mudar o mundo. Bob Geldof e os Waterboys ao vivo em Portugal. Num espetáculo de solidariedade pela campanha Pobreza Zero. Pavilhão Atlântico, 7 de julho. Pavilhão Atlântico, 7 de julho. Ganhe convites em radiocomercial.clix.pt. Rádio Comercial. Toca animar. Toca animar. Lá encontro amizade verdadeira, são fiéis e ao mesmo tempo são rebeldes às vezes. É a única que me leva realmente a ser fã de alguma banda. Toca Animar. Toca Animar. Com a Rádio Comercial. Rádio Comercial Toca Animar. Em Mesão Frio e Peso da Régua. 88.7. Let's go. Downtown. Olá, Mesão Frio e Peso da Régua. Let's go downtown esta semana. E por aqui termina a viagem downtown, tal como todas as outras rubricas fixas, ainda com a dedicatória ao álbum Métissage. É uma edição da responsabilidade de uma rádio suíça de nome Couleur 3. I got my soul. sons para a inserção de despedida de Viagem Downtown, certos do álbum Métisos, uma compilação da rádio suíça Couleur Trois, de onde salientamos agora mesmo Alex Satias. Fica, entretanto, e isto em relação ao tempo que o relógio der, para já Black Brass. E talvez até um pouquinho de Hip Noise. Não, mas há aqui um pequeno engano. Temos que emendar a mão para rodar Black Brass, isto sim.

tiko taka jan ku kupa taka tiko pa taka tata din ku taka jan ku tata din karta kata din tanga tata din tanga tata din na tanga tata kata din na tanga tata jan taka din nam tata tiko taka jan ku pa taka tiko pa taka tata din ku taka din. Outra rubrica fixa e outra despedida debaixo da língua. Esta semana acompanhou o álbum Arabian Waltz de Rabbi Abu Khalil, o mestre do Oud, ou se preferem, Alaoud, e que estará presente no Festival Músicas do Mundo perto do final de julho em Sines, a não perder. E, por favor, de alguns dos aplausos, façam-nos nossos. Para mestre Khalil. Thank you. Chama-se The Pain After, a parte de Ella Wood, ou Wood, se quiserem, de Rabia Abu Khalil, foi comovente. É a despedida de debaixo da língua esta semana, nas horas de António Sérgio, Rádio Comercial. Obrigado pela atenção e pela paciência. Vale sempre a pena. Sabemos em que casa queremos viver e como...

serve apenas para relembrar, e é uma ausência nas antenas das horas de António Sérgio e também da Rádio Comercial, que se vai prolongar certamente por todo o mês de julho. O reencontro já só deve acontecer em agosto de 2006, o que não quer dizer que não recuperemos momentos captados aqui, únicos, no estúdio da Rádio Comercial, quando Ana Cristina convidou, por exemplo, a Naifa e depois os Gift. Vários do estúdio da Rádio Comercial com os convidados de Ana Cristina Ferrão para a fala da tribo. Ficou a Naifa, também Gift. E está aberto. Tu ouves? Podes falar, podes. Está bem, então vou aproveitar este tempo morto, não é? Exatamente. Para dizeres tudo o que te vai na alma. Não, propriamente, senão que mais iremos daqui. Mas que é uma música escondida, é uma música que está no início do AM, resolvemos esconder porque... Não por acharmos que não havia lugar para ela no disco, antes pelo contrário, achamos que é a música que mais tem dos dois lados. Tem todo o lado íntimo do AM e tem todo o lado pop, é todo o lado de canção que o FM reúne. E foi por isso que resolvemos escondê-la, por cima é cantada em português. E agora temos os teclados bem presentes, não está assim? Agora já podemos, vá. Aproxima meu corpo é o...

meia hora final da tripla de sexta-feira à noite, Sérgio, nas horas da Rádio Comercial. Há uma rubrica fixa a cumprir ainda, é a colher de... deixa ver... é a colher de blues, evidentemente, e cerca das 2h40, Keep Breathing, o conselho dos Dorothy Callum, um título do último álbum com esse genérico. Recordando também a voz de Marie McKee no álbum High Dive. Oh, foi a recordação para a voz dos Lawn Justice, Marie McKee, do álbum High Dive. O tema Life is Sweet. Gostaríamos ainda de saltar para o próprio High Dive, ver o que dá, já não nos lembramos, é coisa de tanto tempo atrás. Mas Maria não nos vai deixar mal. Blowing my trumpet, believing in something, courageous and crazy, nothing could faze me till I hit the pavement. I took a high dive into an empty pool. Humor, boa disposição, alegria. Quando os animadores me divertem, se calhar ainda gosto mais. Toca Animar, com a Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca Animar em Abrantes, Tomar e Torres Novas. 90.8. A Rádio Comercial apresenta a maior banda do mundo em concerto. Pink Floyd. Pink Floyd. Edição do duplo DVD Pulse. Saiba tudo. Ganhe DVDs e seja o primeiro a ver as imagens desse concerto arrebatador durante o fim de semana. Pink Floyd a pulso. No próximo fim de semana, na Comercial. Rádio Comercial. Rádio Comercial. E pronto, um pouco mais tarde do que é habitual, vamos finalizar a permanência das rubricas fixas por aqui nas horas de António Sérgio, Rádio Comercial, 46, 47, 13 minutos para as 3 da manhã, a colher de blues para terminar o tratamento com John Hammond. Wicked Grin. Head in a million in a drop-dead suit, Dutch pig on a downtown train. $2 pistol but the gun won't shoot. I'm in the corner in the pouring rain. 16 men on a dead man's chest, and I've been drinking from a broken cup. Two pairs of pants and a mohair vest, I'm full of bourbon and I can't stand up. Hey little bird, fly away home. Your house is on fire, your children are alone. Hey little bird, fly away home. Your house is on fire, your children are alone. Shiver broke a bottle on Morgan's head, and I've been stepping on the devil's tail. Across the stripes of a full moon's head, through the bars of a Cuban jail. Bloody fingers on a purple knife, flamingo drinking from a cocktail glass. I'm on the lawn with someone else's wife, coming by the view from the top of the mast. Hey little bird, fly away home. Your house is on fire, your children are alone. Hey little bird, fly away home. Your house is on fire, your children are alone. Tops the hill, big light on a back street, dragging down the ladder with a hammer to the floor. Here come the big Black Mariah. Here come the big Black Mariah. Here come the big Black Mariah. I seen the big black Ford, well, it's all boxed up on a red building, hunting Black Johnny with a blind man's cane. Yellow bullet with a rag out in the wind. An old black tiger and an old Bell Jim. Here come the big Black Mariah. Here come the big Black Mariah. Here come the big Black Mariah. Here come that big black Ford. I sent to the skies on a Benny Jack Blue. To bed without a supper like a little bride do. Here come the old Widow Jones. I got a wooden coat. This boy never coming home. Here come the big Black Mariah. Here come the big Black Mariah. Here come the big Black Mariah. I seen that big black Ford. Blind man's cane. 100 yellow bullets shook out rag in the wind. An old blind tiger on a bear you with. Here come the big Black Mariah. Here come the big Black Mariah. Here come the big Black Mariah. Here come that big black Ford. Os 6 minutos para as 3 da manhã é a última inserção da semana para a colher de blues. Desta vez uma colher de blues especial de John Hammond. Ele sim um bluesman, mas com o Wicked Brain, um álbum inteiro em dedicatória a originais de Tom Waits, de que recobramos já Jockey Full of Bourbon, Big Black Mariah. E porque não ainda? E já a seguir estes segundinhos do adeus de Big Black Mariah, Mother in the Red Barn. Ficamos arrumados. Boa noite. Até amanhã. Mother in the Red Barn. Are bending over, the cows are lying down, the autumn's ticking over, you can hear the buckshot hound, the watchman said to Reba the loon, was it pale at Manzanita or blind Bob the raccoon? Pin it on a drifter. They sleep beneath the bridge. One plays the violin and sleeps inside a fridge. Now there was a murder. A murder in the Red Barn. Someone's crying in the woods. Someone's burying all his clothes. And I slammed the crank from Weezer. Slept outside last night and froze. Roadkill has its season, just like anything. It's possums in the autumn and farm cats in the spring. Now there was a murder. A murder in the red barn. Now thou shalt not covet thy neighbor's house or covet thy neighbor's wife. But for some it's murder is the only door they're walking into life. Now they surrounded the house. They took them off in chains. The sky turned black and bruised. And we had months of heavy rain. Now there's a murder. A murder in the red barn. Nest in the rotted roof of Chenoweth's old place, and no one's asking Cal about that scar upon his face, 'cause there's nothing strange about an axe with blood stains in the barn. There's always some kind of killing you gotta do around the farm. Now there's a murder in the red barn. A murder in the red barn. Now the woods will never tell what sleeps beneath the trees or what's buried beneath the rock or hiding in the leaves. Kill has its seasons, just like anything. It's possums in the autumn, and it's farm cats in the spring. Now there's a murder in the red barn. A murder in the red barn. Can't do nothing without folks' tongues a wagging. Is that blood on the tree or is autumn's red blade? When the ground is soft for digging and the rain will bring all of this gloom, there's nothing wrong with a lady drinking alone in a room. John Hammond, Wicked Grin, a preencher a última sessão de Colher de Blues. Eu vejo um home cinema capaz de ampliar a perspectiva da minha sala para uma visão mais globalizante. E vejo mais, vejo que a minha coleção de DVDs vai crescer nos próximos períodos. Por isso tudo, é bom saber que o futuro traz dinheiro. Faça como o Lucas. Use o cartão 10 Futuro e receba uma percentagem das suas compras. O Consorte, o saldo do seu cartão. 10 Futuro, o cartão que traz dinheiro de volta. Quem sabe, sabe. E o Lucas é que sabe. TAE 22,68%. O relógio acabou de marcar 3 horas e mais alguns segundos. Sintoniza a Rádio Comercial. Pode ficar connosco e fica certamente em boa companhia. Até amanhã.